Capítulo 25. Depois, Davi e os comandantes do exército nomearam homens das famílias de Asaf, Emã e Jedutum para profetizar com o acompanhamento de liras, harpas e címbalos. Esta é a lista de seus nomes e de suas responsabilidades. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Trabalhavam sob a direção de seu pai Asaf, que profetizava por ordem do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Azabias e Matitias, 6 ao todo. Trabalhavam sob a direção de seu pai Jedutum, que profetizava com o acompanhamento da lira, dando graças e louvando o Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Subael, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos eram filhos de Emã, vidente do rei, pois Deus lhe tinha dado o privilégio de ter 14 filhos e filhas, de acordo com sua promessa. Todos esses homens estavam sob a direção de seus pais e serviam como músicos na casa do Senhor. Eram responsáveis por tocar címbalos, harpas e liras na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã se reportavam diretamente ao rei. Eles e suas famílias estavam preparados para cantar diante do Senhor, e todos, 288 no total, eram músicos talentosos. Os músicos foram nomeados para seu serviço por sorteio, tanto jovens como idosos, mestres ou aprendizes. A primeira sorte caiu para José, do clã de Asaf, e 12 de seus filhos e parentes. A segunda para Gedalias, e 12 de seus filhos e parentes. A terceira para Zacur, e 12 de seus filhos e parentes. A quarta para Zeri, e 12 de seus filhos e parentes. A quinta para Netanias, e 12 de seus filhos e parentes. A sexta para Buquias, e 12 de seus filhos e parentes. A sétima para Azarela, e 12 de seus filhos e parentes. A oitava para Jesaías, e 12 de seus filhos e parentes. A nona para Matanias, e 12 de seus filhos e parentes. A décima para Simei, e 12 de seus filhos e parentes. A décima primeira para Uziel, e 12 de seus filhos e parentes. A décima segunda para Azabias, e 12 de seus filhos e parentes. A décima terceira para Subael, e 12 de seus filhos e parentes. A décima quarta para Matitias, e 12 de seus filhos e parentes. A décima quinta para Jerimote, e 12 de seus filhos e parentes. A décima sexta para Ananias, e 12 de seus filhos e parentes. A décima sétima para Josbecasa, e 12 de seus filhos e parentes. A décima oitava para Anani, e 12 de seus filhos e parentes. A décima nona para Malote, e 12 de seus filhos e parentes. A vigésima para Eliata, e 12 de seus filhos e parentes. A vigésima primeira para Otir, e 12 de seus filhos e parentes. A vigésima segunda para Gidalti, e 12 de seus filhos e parentes. A vigésima terceira para Maaziote, e 12 de seus filhos e parentes. A vigésima quarta para Romantiezer, e 12 de seus filhos e parentes.